quando a distância machucar teu coração e te pedir mais uma vez pra me esquecer. Não fique triste, guarde bem nossa paixão. Feche teus olhos, pare e conte até três. Um, dois, três é o que eu preciso pra verdade aparecer. Põe amor no teu sorriso, não me faça mais sofrer. Somos dois apaixonados, abraçados na ilusão, pela vida separados, namorando a solidão. Não imagino a minha vida sem te ver. Não me enxergo longe assim do teu olhar. Por isso deixe a saudade te dizer se eu sou mesmo quem você deseja amar. É o que eu preciso pra verdade aparecer. Põe amor no teu sorriso, não me faça mais sofrer. Somos dois apaixonados, abraçados na ilusão, pela vida separados, namorando a solidão. Não imagino a minha vida sem. Não me enxergo longe assim do teu olhar. Por isso deixe a saudade te dizer se eu sou mesmo quem você deseja amar. Não imagino a minha vida sem te ver. Não me enxergo longe assim do teu. Você deseja amar, se eu sou mesmo quem você deseja amar.